diadema pro mundão. Aí ladrão, sou zestro, malandro como cão. Vim pra destruir tudo ao meu redor. Saia da minha frente, pois não tenho dó. Eu tô feliz vendo os Yankees se lamentando, gritando de dor. Os atentados de 11 de setembro anteciparam meu presente de dezembro. Papai Osama Bin Laden Noel. Os anjos fazem coro pra você no céu. Fodam-se eles, eu quero ver sangue. Sim, Al-Qaeda é a minha gangue. Por que eu haveria de chorar com a destruição das torres? Os Estados Unidos fodem o mundo e eles devem pagar com sua arrogância. Filhos da puta, não tem perdão pro que eles fizeram no Japão. Total destruição, carnificina em Nagasaki e Hiroshima. Os açougueiros adoram matar. Ai daquele que não se dobrar. Sentir a fúria do grande Satã, que em 14 anos de guerra no Vietnã matou 5 milhões de vietnamitas. A América é terrorista, Bush pai, velho insano, assassinou milhares de iraquianos. Como terrorista não foi julgado, ele deveria ter sido fuzilado, arrastado, decapitado e depois jogado numa cova rasa para ser enterrado com todos os seus antecessores que produziram festivais de horrores. Já o Bush filho, moleque mimado, copiou o pai velho esclerosado, assassinou milhares de afegãos, depois posou de vítima na televisão. Perto, porém, da América terrorista, Osama foi um grande humanista. Eu tô ligado que o fato é realista. Estados Unidos são imperialista, porque agem com o ímpeto da conquista. Me contraponho contra qualquer política expansionista e hegemonista. Para combatermos o Império Yankee, não é preciso armas nem tanque. Basta resgatar e valorizar a nossa rica cultura popular. Então quer dizer que a defesa da cultura nacional e das nossas raízes são a melhor forma de resistência ao imperialismo. Ei, ei, ODB, devemos resgatar o nacionalismo, o amor, o patriotismo e a sensibilidade da nossa gente. Você que me ouve, não seja idiota, lute como um patriota. Quero que se foda os americanos, meu povo está em primeiro plano. Eles ocupam, destroem, humilham o mundo inteiro, eles dominam. America.